enlouquecer. Mexe, rebola, bota esse corpo pra suar. Mexe, não para até o dia clarear. Mexe, balança, nem liga, deixa eu te olhar. Mexendo assim me enlouquece, então não pare de dançar. Você me pira, que pira, então não tente disfarçar. De caso pensado, faz isso só pra provocar. Toda no estilo perfumada, 100% sorriso. Me tira o sono, mas confessa mesmo que eu preciso. Só tá você nessa pista, remexe, não tem pra ninguém. Vai, vou te conquistar, quero você como ninguém mais. Mexe, requebra, a festa é toda pra você. Dança e remexe, garota, assim que deve ser. Rebola agora, não para, tô lado a lado também. A noite é nossa, só farra, não devo nada pra ninguém. Mexendo assim nessa dança, não posso me controlar. Seu corpo me deixa louco, por isso pode dançar. Seu remeleixo enfeitiça, vou te levar só pra mim. Quem presencia não esquece, então remexe assim, vai. Mexe que mexe, rebola, agora eu quero ver. Mexe que mexe, garota, vai enlouquecer. Mexe, rebola, bota esse corpo pra suar. Mexe, não para, até o dia clarear. Mexe que mexe, rebola, agora eu quero ver. Mexe que mexe, garota, vai enlouquecer. Mexe, rebola, bota esse corpo pra suar. Mexe, não para, até o dia clarear. Você me apareceu, com esse corpo todo, nossa, me enlouqueceu. Onde você for, baby, baby, eu vou atrás. Chega mais, é demais, tão difícil controlar a paixão. O tesão vem pra mim, eu quero você só aqui, bem assim. Mas não tente me iludir, você mexe, mexe, mexe com meu coração. Louco, louco, louco. Se quer mexer, quer dançar, então vai chegar pra cá. Agora joga a mão pro alto, gata, pode rebolar. DJ Clean, neném, tô na festa também. É pura diversão, quem quiser vem que tem. Olha bem, só chegar, tô no clima também. A firma faz o show, tô no clube, então vem. Sou o DJ, solta o som, agora ficou bom os shows. Mano e as mina gritam rei, hey, gritam rou. Mexe que mexe, rebola, agora eu quero ver. Mexe que mexe, garota, vai enlouquecer. Mexe, rebola, bota esse corpo pra suar. Mexe, não para, até o dia clarear. Mexe que mexe, rebola, agora eu quero ver. Mexe que mexe, garota, vai enlouquecer. Mexe, rebola, bota esse corpo pra suar. Mexe, não para, até o dia clarear. Não para, baby, vem, mexe, mexe. Não para, baby, vem, mexe, mexe. Não para, baby, vem, mexe, mexe. Não para, baby, não para, baby. Não para, baby, vem, mexe, mexe. Não para, baby, vem, mexe, mexe. DJ Clean, vem, mexe, mexe.